convido o livreto na Repórter Tax. Obrigado, Otávio. Repórter para ingresso, pista no 7. Como é que é convido? Autorizado ingresso, reporte pronto, como é que é com o Vitor? Pega com o vídeo autorizado, decolagem de pista da 7, vento no 60 grau 04 baixo. Aqui é convido o decolado do Alto 2000, chame o controle 120 decimal 8. Agora com o controle 120 mais é que o BQ. Azerbaijão, 07, prossiga. Pátio do Graé, acionado 02 a bordo, comandante Dourado, da Argentina, prosseguir para o Cádiz. Gente, pronto, decolagem, batido 07. Debatido, já pronto. Obrigado, decolagem, então, pro Açu, para o Cádiz. Vento no 70 grau 04 norte, reporte fora do solo, Guardião 07. Está iniciando com o Açu para o Cádiz, Guardião. Está presente. Guardião 07, chame controle 1208 fora do sol 28. Machado Travado. 3603, continua a aproximação aqui na Galo 08, reporte passando externo. Travado, 3603, está sendo avistado, de pouso pistão no zero, vento 140 graus, 05 baixo. De pouso no zero, 05. 2 Salvador, boa noite, Sené 6259, fonte espera no zero, está pronto. Sené 6259, mantenho fonte espera no zero. Mantenho. Salvador, está 3894, estabilizado no ILS, em baixo trabalho. Então, 3894, que negar no 08, continua a aproximação, agora especialista. 894. Mais 03, no sol 33, tem pitch pela direita, no sol 1, 2, 1, decimal moto. Direita, acima 2, 1, 8, 3, 6, 0, 3. No 3894, vento no 60 graus, 06 noites, que negar no 08, livre pulso, pistola 0. Tem livre pouso na 10, tá 3894. Panema 259, após o pouso da Airbus da TAM, a Lima mantém pistola 0. Após 09 da final, a Lima mantém na 10, Panema 259. Panema 259 autorizado, decolagem pista 10, vento 50 graus, 05 nós. Tipo de colagem, Panema 1, 2, CNM 259, decolado 238, chama o controle 10218. 208, obrigado, boa. Salvador, boa noite, Gol 940, pode estar pronto. Lima tem pistão 0, Gol 940. Lima tem Gol 940. Decolagem pistão 0, vento no 60 grau, 08 macho. Ali decola no 0, 09. Quatro zero, decolado 242, meu controle 10 decimal 8. 08, obrigado, boa noite.